Ora, as tormentas que explodem dentro das pessoas naturalmente explodirão na sociedade em que vivem as pessoas, na família. E a família é a célula. Por isso essa preocupação do anticristo em atingi-la. E vem aí o terceiro volume das diretrizes espiritualistas da religião de Deus. Atingida a família, se você não tiver pulso, tudo vai para o brejo. Infelizmente, há pessoas que se prestam a essa desgraça. Não ficarão impunes. Principalmente se tratando da LBV e compromissos assumidos no mundo espiritual. O Cristo a todos deu oportunidade. Vocês viram ontem? A razão por que aparentemente os oprimidos da terra estariam sendo prejudicados pelo próprio Deus. Vou voltar ao quinto selo, porque tudo é interligado. Não sei quem foi que me escreveu hoje uma página, lembrando-se dessa minha palavra. Já disse que na LBV não há departamentos estanques, não há no mundo. Hoje o mundo economicamente vai se transformando num corpo só, socialmente, religiosamente, por mais incrível que pareça aos desatentos. Mas vamos ao quinto. O quinto selo. Ah, irmão, pai voltou atrás. Não, claro, vocês vão perceber por quê. Quando o Cordeiro de Deus abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que dele tinham dado. E clamavam em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, esperas tu para nos fazeres justiça e vingar o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Dá a impressão que Deus não protege nem os que merecem proteção. Mas aí vem a explicação que conforta a todos, não é? Se os políticos estudassem o Apocalipse de Jesus, eles se tornariam capacitados a fazer a reforma de que o mundo precisa. Mas querem reformar a terra sem a presença do grande reformador, aquele que reforma os caracteres humanos. Portanto, todos os seus planos se diluem, porque eles não estão capacitados a fazer a grande reforma primeira, que é do ser humano. Só aqui. Porque, como diz o irmão Zarur, só Jesus tem capacidade pessoal para trazer paz à terra. Versículo 11. Então a cada um deles foi dado uma vestidura branca. Quer dizer, Jesus premiou a turma que resistiu, dando-lhe a vestimenta branca para eles virem. Olha, já receberam o prêmio principal, que lhes vai servir aqui no mundo eterno. E em seguida explicou por que ele não poderia apressar-se. E a turma aqui que já sofreu, testemunhou Jesus, e no outro mundo ainda vendo a desgraça neste, disse: Senhor, o que é que tu vais fazer? É preciso vingar o nosso sofrimento. Quer dizer, não é vingar no sentido de matar, que há muita gente que se desgraça na vida tentando vingar-se e não sabe nem de que está se vingando. Está se vingando de si mesmo, está se vingando de si mesma, e já comprou o bilhete para o absinto, que com Jesus não se brinca. Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes foi dito que repousassem ainda por pouco tempo. Eles foram dormir? Não. É como Jesus a dizer: por que vos afobais tanto? Deveis aguardar a justiça divina. Continuai trabalhando, realizando as vossas tarefas, que Deus cuidará de dar a cada um de acordo com as suas obras. Não podemos tirar de Deus o seu desempenho. Tem gente que é assim, quer ser mais que Deus. E lhes foi dito que repousasse ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos. Quer dizer, gente que precisa ser salva, que tem que ter a oportunidade de testemunhar Jesus. E o de seus irmãos, que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Então a morte não é uma desgraça para a pessoa, a não ser pelo suicídio. O suicídio é um absurdo. Então nós vamos ver a razão por que Jesus é longânimo. Que todos esses que vão gritar, quem poderá sobreviver, podem estar inclusos também nesta preocupação divina de não apressar as coisas, de ser longânima na a preocupação divina e permitir que as pessoas se salvem. Porque em seguida vem o sexto selo. O quinto selo está falando mais da coisa de cima. O pessoal lá em cima está reclamando e nós já morremos. Temos que ficar vendo essa desgraça aí. Os miseráveis vencerem, os perversos vencerem. Isso é pobreza de linguagem, que eu não considero ninguém miserável. Não vou achar miserável uma criatura de Deus. Pode estar em estado de miserabilidade moral. Aí sim. Então, Jesus abre o sexto selo e vão ocorrer coisas terríveis, capazes de salvar muita gente, porque a dor, o que é que eu escrevi no Tratado Universal sobre a Dor? O que é a dor? E com satisfação eu recebi uma carta que veio da Itália, da cidade de Aosta. É Dona Esther Pagianotto, a mãezinha querida dessa nossa irmã, mandou-lhe um livro, um Tratado Universal sobre a Dor, que eu escrevi. E graças a Deus está ajudando a salvar muita gente. E essa senhora se apresenta para ajudar a LBV em Portugal. O que é que eu tenho dito aqui? Eu não quero pregar o Apocalipse sozinho. Eu podia ter entrado no sexto selo direto, mas eu quero que vocês que estão aí na plateia se manifeste. Eu dei a abertura do entendimento da coisa pelo prisma espiritual. Aguardo amanhã os bilhetinhos, como muitos me escreveram aqui acerca da razão por que há alguma coisa diferente nos quatro primeiros selos. Acertaram, lá estão falando as criaturas viventes, mas há alguma coisa a mais. Eu espero que vocês acertem. Wanderlei, pega o seu bilhetinho, fala aí depressa. É, meu pai, o senhor estava lendo o sexto capítulo, nos versículos 9 a 11, do Apocalipse para os simples, e eu me lembrava que, numa das pregações do irmão Zarur, ele dizia que a vingança dos santos é que os maus elementos se arrependam de suas más obras e voltem à primeira caridade. E aí nós vemos que Deus realmente é longânimo e aguarda que as pessoas se voltem para o bem e se salvem. Então é isso daí. Ah, está aqui a carta da dona Esther C. Pagianotto. É uma carta extraordinária. Ela está na Itália, o livrinho chegou lá. Diz assim: infelizmente, o único contato que tenho com a divina LBV é somente através de minha mãe, que continua morando no Brasil, pois sou casada com um italiano. E foi através de minha mãe que recebi este extraordinário livro, Tratado Universal sobre a Dor, o qual estou lendo sofregamente nestes dias atuais de tanta dor. Mas ela é brasileira, e ela diz que morre de saudade do Brasil por causa da Legião da Boa Vontade, que ela ouvia o programa no rádio e acompanhava pela televisão.